de boinho, que tá? Danadinha, só somada. De cedo atribulado, me ligou no recado, se pá, demorou de piar. Altas periguitão, cola na cena do louco, Joe. Tá forte nos migué, vamos viver o que nós é. Na moral, longe dos pinga ruim, que não vale um real. Cê vê de longe, brilha mais que cristal. Se liga então, os moleque tem o dom. É só chegar, não pagar pra vacilar. Na humildade doido, seja bem-vindo à quebrada. Novinho, conexão lá dos frevos, pai tchum, ligeiro. Atividade pesada, pra chapar na quebrada. Pra mostrar atitude, chega aí, te falei molequinho. Cada um, fica engatado nos roi. Depois tá aí de língua azul, ó. Bebe demais e fica doidão, não sabe o que faz. Mó vacilão, mas quem não gosta dos frevos de começar desde cedo? Tipo daquele jeito, os parceirinhos dá um dois. Macaco velho, bicho solto, marca presa boneca, que a garganta tá seca. Na madruga, canta, pronta, vira a banda. Depois das duas na mente, vamos ver cadê a santa. Quem cresce os olhos nas onças, rapidão quebra as pernas. Tribulado no frevo, só passa mal pra toqueiro, 100% ligeiro. Só meio com os olhos baixos, o que eu vi foi do gueto. Respeito o moleque do beco, o branco e o preto. Sempre daquele jeito. Comédia só dá brecha. Bebe pra vacilar, pra tirar os outros. Só cai nela. Tem maluquinho que não pode ver copo de vinho. Corrupto não, muito cuzão. Quer virar bandido? Ah, dá licença, culpa de quem aguenta. Chapo falou demais, é tirado na sequência. Se dá um gole, caboclo fica passe mole. Leva essa gode, não sabe por que vê se pode. Os pinga ruim, não colo, mas também não tiro. Que dá grave na quebrada. Se livra por amigo, prefiro ser. Vai de louco onde for bem-vindo. Cola conosco, se não sabe beber, bebe mijo.